Papai, 3154 só, os 2000 livre, na Foxtrot, chame 2129. Foxtrot 29, obrigado. Vitor Kilo Delta, táxi autorizado via Papai, chama ingresso no 7. Estabilizado, Xanero 63, 26. Xanero 63, 26, Xanero Torre 118, decimal 95. Torre 18, 95, Xanero 63, 26, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, é o papapá Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, prossiga, controle. Está adentrando as 20 milhas da Força Terra, passando entre Mata de São João, Lourdes Dias Gávila, a fim de desviar da área proibida de Tamaçari, vai prosseguir para o seu aeródromo, mais litoral. Sim, você pode visual com a Ceasa, mais litoral. Reportará quando visual com a Ceasa, mais litoral, a 1.000 pés. Torre, boa tarde, novo Xanetris, no 5 pontos de espera pronto. Xanel 63 no 5, mantenha o ponto de esfera, pode visual o contrato para a final. Reportará. O melhor, está em contato com o bloco mesmo. Ciente, após o pouso do tráfego, o ônibus da companhia autorizado Lima de 90, Xanel 63 no 5. Pouso da firma, Lima mantém, obrigado. O Xanel 63 no 6, pouso autorizado pista na 0, vento 1 70 graus, 07 nós. Pouso autorizado na 10, Xanel 63 no 6. Vitor Kilo Delta, mantenha a posição e por gentileza o stand-by transponder. Charlie 326 solo, aos 32, livre, à direita na Fox, chame solo 219. Livre na Fox, chame solo 219, Charlie 326. Sou o Salvador, batalha do Azul 274, ponto espera da alma, zero. Azul 274, mantém o ponto espera. Mantém, 274. M325, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 170 graus, 089. Decolagem 6315. Silo Delta, decolagem autorizado no 7, vento no 5, 0 graus, 08. Silo Chanel, 3 no 5, decolagem nos 3, 4, chame controle Salvador, 19-8. 19-8, obrigado. Por boa tarde, jogo também, 3 no 5. Chanel, 3 no 5, contato radar na decolagem, sobre a via Sanvo 1, para o nível 360. Nível Sanvo 1. 360, ouça. 0, vento no 5, 0 graus, 079. Autorizar a minha decolada no 0, azul 27 no 4. Na escuta do papapá Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, visual com campo. Já visual com campo, se autorizado, passou Camaçari, segue com o Pro de Arimberto via Litoral Sul, Mike Vitor Alfa. Tradição do Vinda Glória Alta. Vitor Alfa, mantenha o Pro da Ciasa, aguarde com a geração. É manter a pura de casa, Mike Vitor Alfa. Salvador, para Matango Vitor, Kilo Delta, decolou 97, saída boa, Alma Bravo. Matango Vitor, Kilo Delta, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 Bravo para o nível 100. Via Coral 1 Bravo, nível 100, Vitor Kilo Delta, autoriza voar direto Coral. Salvador, C3193, ponto espera pronto. C3193, autorizado, alinhar e mantém no 0. Ele mantém 1-0, C3193. Vitor Alfa, mantém a prova do César, chama a torre, 1-8, decimal 9-5. 1-8, 9-5, Mike, Vitor Alfa. Salvador, é o papapapá Mike Victor Alfa. Papapá Mike Victor Alfa, altímetro 1013, autorizado final da pista 17, aposte na curta. Tá livrando no momento a região de Camaçari, ainda com proa da César. Autoriza a proa do condomínio Encontro das Águas pro Mike Victor Alfa. Gente, é autorizado o Mike Victor Alfa. Vai para o Encontro das Águas, reporta no local e vai limitar da estrada do coco sem interferir com os eixos da pista Mike Vitor Alfa. Azul 2714, decolado, caos 37, chame controle Salvador em 119.8. Controle Salvador, 119.8, azul 2714. controle Salvador, boa tarde, Azul 27 14, precisa da Momo. Azul 27 14, contato Radar Decolagem, suba via saída Momo para o nível 160. Subindo via Momo para 160, Azul 27 14. Informo Robson 44510 setor norte do aeródromo, se aproximando sem interferência com a sua decolagem. Autorizado decolagem da pista 10, vento 160 graus, 612 nós. O Xené 6142, autorizado, alinhar e manter, sino 0. Alinhar e manter, sino Torres Salvador, passaredo 223, Ouro Seco da informação, Oscar. Passaredo 2231. 93, decolado 40, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. Decolado 8, informa aí, pássaro sobre a pista, tem que ter cuidado. Estou na posição boa média, pausa esse dia, 2231 da passaredo. Salvador, 3193. Você vê? 3193. 3193, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. São Bruno para 360-3193. Seria Boa Leda, 3193. 3193 autorizado, direto Leda. Leda. Xené 1422. Ok, devido ao reporte de pássaros sobre a pista do tráfego de rua à frente, por política de segurança será feita uma vistoria na pista. A pista encontra-se praticável. Ok, já foi providenciada a viatura, então logo seja verificado e será liberado o seu decolagem. Previsão de aproximadamente 10 minutos para a liberação da pista. Ah, sim, é praticável. Pode prosseguir a descida ou para manter alguma posição? Controle? Pode prosseguir na descida. Está ciente, porém iremos reduzir a velocidade, ok? Ou no 709 é uma boa velocidade? Confirmo. Ciente, então reduzindo no 70 e prosseguindo a descida. O 2231 da passareira. Controle, boa tarde, voo 1097. cruzam 270 por 170. O 1097, eu sabia a chegada do Golf para o nível de voo 060, ajuste 1003, formação Salvador agora impraticável devido à colisão com o pássaro, previsão de 10 minutos para liberação. Ok, tudo bem, passando, estamos tirando o suposto para 1803. Beijo. Pessoal, eu estou apenas para informar o 3193, informado apenas que tinha pássaros próximo à pista, tá? Não colidiu não. Só para confirmar a mensagem. Ok, 3193, grato pela informação. Já tinha sido compreendido dessa forma. A entrada está fazendo a vistoria para só verificar se a quantidade de pássaros interfere com a decolagem. Ah, obrigado. Que eu escutei praticando aí, eu fiquei pensando que tivesse interpretado de maneira errada. Obrigado. Eu agradeço a informação. A política de segurança mesmo do aeródromo, como é um problema recorrente, toda vez que é um reporte a gente faz a verificação. Ok, parabéns pelo trabalho. A Livra no encontro das águas, vai limitar da estrada do coco para pouso no pátio 5, conforme a autorização Mike Vitorov. Gente, Mike Vitor Alfa, da presente autorizada para o pátio 5, reporte na final do para pouso 1013 no altímetro. Padrão no altímetro, vai reportar final, Mike Vitor Alfa, graças. Oxan 6315. Cruzando 200, 56 milhas fora de Salvador. Oxanet 6315, chame centro de Recife, 1285, alternou 1251. 2835251, obrigadão. Final, Mike Vitoral. Excelente, Mike Vitoral, foi avistado, pouso no pátio 5 a seu critério, vento no 50 graus, 09 após controlado. Portará controlado, no 50 com 08, Mike Vitoral. Direcionado VMSA Alfa, chame táxi. Puxa, né, 6142, pista 90, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 08 nós. Na informação, a infra-aero fez a vistoria e não foi encontrado o bando de pássaros neste decolagem. Muito obrigado, iniciando 6142, uma boa Salvador, boa tarde. Oxanero 6321, próximo, Oxanero 0, pronto. Oxanero 6321, autorizado LIM, mantém pista 90. LIM, mantém na 90, 6321. Oxanero 714, contém destinado de pouso em barreiras? 2714, estimado pouso 1918, Zulu. Gente. Charlie Tango Romeu. Salvador, boa tarde, Xeneme 1-4-2, na minha escuta. Xeneme 1-4-2, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca 350, nível Xeneme 1-4-2. Controle Salvador, Azul 2714, poderia coordenar por aí do destino? Aguarde coordenação, Azul 2714. Aguardando, ingresso 2714. Então, Romeu, reporte para descida. Para Santana. Agora, a sua radial 270, passado 70 metros. Charlie Tango Romeu. Charlie Tango Romeu. Charlie Tango Romeu. Charlie Tango Romeu. Charlie Tango Romeu. Charlie Tango Romeu. Via Taxui Papá, chama no posto de espera, fica atento a um helicóptero à esquerda do Taxui. Número 93, Centro Recife, 1-2835, alterna 1-2531. 1-2835, secundária 251, tá? 3193. Chegou 1097? 1097, pistola 0 já foi liberada. Isso via ONF para o nível 060. Vocês desse dia, bom para o 060, é que está um pequeno desvio à esquerda aqui do Hospital Grande Cunha, que já retorna na Prodigy. Oxê, boa tarde, Oxê 6321, na Arbor 1, cruza 2 e 7 anos. Oxê 6321, contato radar da decolagem, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, quando possível aí... Pode vai, né, Pão? Corujado, Alessa. Corujado, Alessa. 6321, muito obrigado. Série 2231, desce para 2 mil pés, ajuste no 013, autorizado em LS X-Ray da pista no 0, repartido no 0. Descida para... Confirmando 3 mil pés ou no 0 no 13, formará no LS X-Ray. Série 2231. Passaria 2231, negativo, 3 mil pés. Autorizado 2 mil pés para o início do ILS X-Ray da Nogueira. Afirmativo, autorizado para 2 mil pés, corrigindo e autorizado em ILS, informará no X-Ray. Passaria de 2231. Número 2714, autorizado direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, 2714. Meia próxima delta, passando o coral. Perdeu o radar terminado, chame o controle e Ilhéus, 1-2-0, décimo 1. 1-0-9-7, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-9-3. Descendo 3.000, 1.013, gol 1-0-9-7. Aceitando o ILS, o passarelo do 2231 no controle de Salvador. Passarelo 2231, chame a torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, grato, boa tarde, passarelo 2231. Tá. Azul 4462, contato radar passando coral. Essa via Bomed 1 para o nível de voo 060. A descer da presença, o 060. Decolando a pista auxiliar, sai do instrumento, não interfere. Paciente, 2231. Salvador, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Estacionado o Pátio do Grau com dois a bordo, piloto em comando Eduardo, destino a ser um atraso em Diolina, em cima 1h10 até o dia. Eu acho que chame próprio decolagem. Tá, CTO, camarada. November, Serra Alta, decola 255, chame controle de Salvador, 1-19-8, bom voo. 19-8, novembro de Serra Alta, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, novembro de Serra Alta, decolado, na frente do espaço 6-7-10. 0-0-7, nós lindo de pouso 9-0, controle de pouso baixo travado, passa a área do 3-2-3-1. 0-1, para o nível de voo 0-8-0. Arbor 1-0-8-0, novembro de Serra Alta. A Alfa mantém a restrição de 3.000 pés na subida. Ok, então mantém 3.000, tá bem, mas tem a Alfa. Minha 1-4-2, chame centro Recife, 1-25-45, contorno 1-26-85. Chama na Recife 2545, alterna 2005, chame a 6142. A quanto espera da hora o 07? Licente, Guardião 07, aguarde do colégio. Guardião 07, confirme, segue as 500 pés ou 1.000 pés? Autorizado, voo Salvador, Ilhéus, 1.000 pés, via inicialmente corredor axé com curva direita após decolagem, o transponder padrão, controle 19-8, Guardião 07. Confirmando 1.000 pés, Guardião 07, confirme quanto agora? Então, para o 035, limite ao consumo localizador. Direita, 035 de proa, para taxa 2, limitação do localizador. E o guardião para o para a limitar tráfego, curva direita na proa 260, esquerda proa 260. Já estou mantendo a proa 260, senhora. Bomba 097, tráfego 1 hora, 4 milhas, passando 2.500 pés para o nível 080, na subida Arbor, Serra Romeu 22. Ogo no 077 está estabilizado. Gol no 097, chamei a torre no 9, pressão a mão. 1895, gol no 097, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol. 1097, vai passar o Índia Serra, baixando para lá. 1097, boa tarde, altímetro 1003, tráfego ajustado, pista 10, pouso autorizado, vento 170 graus, 062 a nós. Ok, pouso autorizado, gol 1097. Tráfego helicóptero, tá acendendo agora para 1000 pés, à sua direita, interceptando o litoral, não interfere sua aproximação, gol 1097. 97 graus. Major 07, no controle Salvador 198, vou. 198, obrigado, até a volta. Reduza para 2209. 2209, pode tráfego na final, ali mantém, 4065. Controle Salvador, é o Guardião 07. Prossiga. Decolou de Salvador, acionado padrão, 1-7-1-7, destino é Serra Brava, Índia Lima. Guardião 07, mantenha a linha de litoral, rebaixo passando Farol da Barra. Portará passando Farol da Barra, 07. Nós 321, no chão do centro Recife, 128, 8, alterna 126, decimal 0. 288, alterna 160, obrigado, boa tarde, 6321. 2714, chão do centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0, azul 27, chama 4, boa tarde. A solicitação anteriormente passada ao solo foi contactada ao APP. Infelizmente, no momento, dada a circulação do terminal, não será possível a autorização. No próximo dia, a gente tenta novamente. Sem problema, da mesma forma, muito obrigado pela tentativa aí. Vai subir então a aviação voando. Muito obrigado. Solo 02, livre na Foxtrot, chama o solo 219. Eu chamo 013, tráfego 12 horas, rumo oeste, passando 3 mil pés para o nível 080, Serra Romeu 22. Certo, passa 4 mil, segue do tráfego. Quase 462, o tráfego vai manter 3 mil pés. Monitora. Motorizado decolagem pistola 0, vento no 50 graus, 079. Pegou 2017, ponto 0 pronto. 2017 autorizado ali manter, pistola 0. Ali mantém, pista 10, gol 207. Serra Alfa, com quem você já voou visão na rota? Afirmativo, totalmente visão. Não, confirmando que o senhor já voou visão na rota. totalmente visual e rota guiada voada visual já também. Entendi. Controle, autorizo o Guardião 07, proa direta para Ilhéus. Autorizado, reporte livrando a CTR, Guardião 07. Passará livrando, Sérgio. Mais 4-2, tem aeronave já em posições visuais, claro, aqui, recorrentado. De 4462. Ciente, aguarde para autorização do procedimento. Nossa. 98, obrigado, boa tarde. 462, ótima navegação na proa de Duna. A Duna da presente, 4462. Salvador, muito boa tarde, azul 4065. Na Sanvo, Uno. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível 320. Para o 320, Sanvo 1. Controle Salvador, boa tarde, até 3172, informação papá. 3172, acione identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Bom, direto Itap. Direto Itap, grato. Charlie Tango Romeu, prossiga. Charlie Tango Romeu, frequência livre para coordenação. Libera o prosseguimento, para o azul, 4462. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado. Ele é sectroid 1-0, repasse estabilizado. Para estabilizado. Novembro Sierra Alfa, pode subir, senhora? Sim, sim. Novembro Sierra Alfa, autorizado, nível 080. 080 subindo, Novembro Sierra Alfa. Puxando na Air 6314, mantém, comigo? Puxando na Air 6314, desce para 3000 pés, ajuste no 093. 4462, Silvia Torre, 1-1-8, decimal 9. 1-1-8, decimal 9, 5, 4. Oi, Salvador, boa tarde. É o azul 4462. Azul 4462, boa tarde, é o time 3013, continua a aproximação, guarda 3 ao 6 de pouso. Gol 2-0-7, decolado ao 07, chame controle Salvador 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Saída Sanvo 1 para o nível 240. 62089. Telefonso, 4402. 1-1-7. 1-2-0-7, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível 240. 240, salvo 1. Fechando R6314, desce para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado. LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 no 013, vai reportar o M3-4. Poderia voar o Motman, o azul 4065. Aguarde coordenação. Ligar, Motman. voo 4065, negativo, morte, aguarde coordenação. Afirmo. Negativo, Mótiva, aguarde coordenação. Ciente, aguardando. Estabilizado, 6314. Oceaner 6314, Oceaner Torre, 18, decimal 95. 18, 15, 6314. Controle Salvador, gol no 620. Turno 620, aciona identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível 050. Guardião 07, prossiga. Torre 6314 da OU, cenário final da 10. Oceaner 6314. Boa tarde, o time do 03, avistado, tráfego que o procede em Embraer da Azul, final de 2 milhas, 140 de ground, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Aguardando 03, 03, 04. Granada pronta, 45, Mike Victor Alfa, 5 utilizada presente. Mike Vitor Alfa, autorizado táxi via Papá, pista 35, reporte na cabeceira 17, pronto para iniciar. Já Papá, ingressa direto na 35, reportará na cabeceira 17 para iniciar, Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, gol 2017, solicita pro de Coral. Gol 2017 autorizado, direto Coral. Direto Coral, gol 2017. Controle Salvador, Papa Romeu, Novembro, Sierra Alfa, solicita nível 1 sem antena. Chame 219. Direita 219, parceiro. Novembro, Sierra Alfa autorizado, nível 100. Acertando autorizado, Novembro, Sierra Alfa. O Xené 6314, pouso autorizado, pista 0, vento no 70 graus, 051. Autorizado, pouso 104, 6314. Cabeceira 17, Mike Vitor Alfa. Ciente, Mike Vitor Alfa. Autorizado decolagem da presente para o Norte, vento no 70 graus, 062 a nós. Decolando para Norte, Mike Vitor Alfa, aguardando preferência. Onde libera a velocidade intacta para o Tan 3172? Tan 3172, autorizado 2000 pés, ajuste 0013, direto Duna. Direto Duna, 2000 pés, 1013, 3172. Aos 1-2, transfere 118980, Mike Vitor Alfa, grato, uma boa tarde. Meu nome é 59, ele é mantendo 0. Ali mantendo 0, 659. Mike Vitor Alfa, decolar do seu aeródromo pro Anote. Mike Vitor Alfa, vai realizar sobrevoo, vai? Negativo, decolar do seu aeródromo direto Serra Índia Quindia, reportará quando visual com o local de pouso, Mike Vitor Alfa. Entendi, Mike Vitor Alfa. Salvador, gol 2017, solicita coordenar nível final 200 para o gol 2017. Tem já guarda com a Azul 4065, Time Centro Recife 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. 1-2-2-3-5-2-5, muito obrigado, excelente tarde a todos. 1-2-0-1-7, autorizado nível de voo 200. 200, final, voo 2-0-1-7. 1-2-0-1-7, Time Centro Recife 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. 2-2-3-5-3-5-1, voo 2-0-1-7. Segura 659, decolado às 14, chama o controle 198, bom voo. 198, boa, agora deve estar. Muito boa tarde, agora deve estar. Azul 2761, confirma o nível final solicitado para a Campina? Solicita o nível 340, 2761. Oi. Controle do Gonométrico 9. Vento no 50 graus, 0629. Autoridade decolar aqui, 0, gol 956. Uno para nível de voo 360, voo 959. Sim, estamos autorizados 340, voo 659, São Vuno. Já consegue a gente defender, prosseguindo para pouso, Mike Peral. Gente, Mike Peral, faça conseguido. Liga frequência, uma boa tarde, Alfa. Uno 659, confirma nível final solicitado 340. Ativo, autoridade 340, voo 959. Comunicador, Bono 620, pode prosseguir na descida? Bono 620, aliança para 4.000 pés, ajuste 1093. 4.000 com 1093, Bono 620. Nuvem 761, acione 5004. 5004, gente, pode me levar. Sul 256, decolado azul no meio, chame 198, um voo. 198, obrigado. E Salvador, boa tarde, Bono 256, cruzando 1600 na Fuca de Bar. Bono 256, contato radar na decolagem, se suba via Fuca para o nível 370. Via Fuca até o 370, Bono 256. Bono 659, suba via saída São Bruno para o nível 340. 340, ILS 3172. 3172, complete a aproximação, chame torre. 118, 195, boa tarde. Torre 1825, 172. Sub, mantenha nível 300, o 2761. Subindo para o 300, o 2761. Comandante, bom dia, boa tarde, aliás, é o 3172. 3172, tráfego avistado, pouso autorizado na 0, vento no 20 graus, 08, nós. Vire pouso na 10, 3172. azul 2761, apenas para formalizar, comandante, contato radar 53 milhas noroeste do Rio de Salvador, cruzando nível 140. Chame agora, centro Recife, as frequências 125.45, alterno 126.85, boa tarde, bom voo. É 125.45, 126.85, o azul 2761, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 2715, ciente da papá. Azul 2715, sua identificação, quando pronto, livre descida a 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, reporte livrando 190. Está livrando 190, autorizado até 4.000 pés, 10 no 3, o azul 2715. Romeu Novembro, Serra Alfa. Escuta, Novembro, Serra Alfa. Serviço, radar encerrado, 57 milhas oeste do Rio de Salvador, mantém 100, para informação de voo alerta, mantém escuta do centro Recife, frequências 126.0, alterno 128.8, bom voo. 260.28, com Recife, Novembro, Serra Alfa, obrigado. Boa, 3367, boa tarde, essa é a identificação dessa via chegada bom, se é 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Via 4.000 pés, 3367. Cuidado no ILS, pista vista, gol no 620. Gol no 620, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 118.95, boa tarde. 118.95, grato, boa tarde, gol no 620. Zulu 72, Solos 21, livrar, chame 21.9. 29, obrigado. Torre Salvador, gol no 620, vai passar o Índia Terra. Gol no 620, avistado, pouso autorizado, pistão a 0, vento no 50 graus, 062 a nós, altímetro no 03. Autorizado, pouso no 0, no 0, no 3, altímetro, gol no 620. 128.35, alterno 125.1. 2835.25, obrigado. Gol 1256, centro Recife, frequências 126.85, alterno 125.45, boa tarde. 2585, gol 1256. 1620, Charles 24, Livrana, Foxtrot, chame 219. Alvo Livrana 219, grato, voo na 620. 1-0 no 3, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1-0, reporte no curso localizador. LC para 2000, 1-0 no 3, livre de restrição de velocidade e altitude, vai informar estabilizado no ILS X-Ray, o azul 2715.